Sabe o que eu tô pensando agora? Vendo a quebra da lá fora. Nessa vida sofrer menos de que valer. Nessa vida viver muito de que valer. Se a vida tá nos celulares, polícia invadindo os lares, yeah. Pois os números não mostram a verdadeira revolução. Evolução, guerria pra quê? Buscar revolução se divertindo no caminho. Buscar revolução se divertindo no caminho. Buscar revolução se divertindo no caminho. Buscar revolução se divertindo no caminho. Buscar revolução se divertindo no caminho. Buscar revolução se divertindo no caminho. Buscar revolução se divertindo no caminho. Buscar revolução se divertindo no caminho. Tempos modernos não vão ficar pra depois. Olhe pra frente e tente enxergar o melhor. Números não mostram a evolução, não. Vou me divertindo nessa revolução. Guerra não vai poder. Aprenda a aprender. É como tá o rolê. Evoluindo. É sempre um prazer poder tá com você. Vamos fazer valer que tamo junto. Juntando as pedras no caminho que constrói castelo. Passado pouco luxo, só bermuda, um chinelo. Pra mim já teve bom. Se divertindo no caminho eu vou. Só trate bem as meninas que demorou. É um rolê na ponte, um dobão na blante. Repetindo a mesma aquela diversão de antes. Mundo à la vontade, tem frevo pra mais tarde. Agradeça no caminho, uma noite kamikaze. Buscar revolução se divertindo no caminho. Buscar revolução se divertindo no caminho. Buscar revolução se divertindo no caminho. Buscar revolução se divertindo no caminho. Buscar revolução se divertindo no caminho. Buscar revolução se divertindo no caminho. Buscar revolução se divertindo no caminho. Buscar revolução se divertindo no caminho. Eu vim da parte escondida com bolso cheio de perguntas. Só com um sonho na mente e nada embaixo da blusa. Vim derretendo o sol quente, bebendo água da chuva pra ver os moleque gritar. Porra, essa é minha música. Estoura champanhe, vamos brindar essa noite juntos. Provar que o amor e esse sonhador formam um conjunto. Deixo o relógio com as horas que hoje eu conto segundos. E vou gritar bem mais alto e vou pedir mais barulho. Eu lembrei da quebrada, da sem lei, madrugada. Hoje eu sei cada quadra, cada som que rolava. E aprendi nessa estrada que eu não vim pra Guevara. Vim com a evolução do som de divertir a quebrada, bola mais um. Que é nós por nós e não um por um. Quem cresce o zói, no fim não vai ficar com nenhum. Traz mais um black e serve a firma, viva comum. Dá o play no deck pra essas mini empina o bumbum. Sabe o que eu tô pensando agora? Vendo a quebra da lá fora. Nessa vida sofrer menos de que valer. Nessa vida viver muito de que valer. Se a vida tá nos celulares, polícia invadindo os lares, yeah. Pois os números não mostram a verdadeira revolução. Evolução, guerria pra quê? Buscar revolução se divertindo no caminho. Buscar revolução se divertindo no caminho. Buscar revolução se divertindo no caminho. Buscar revolução se divertindo no caminho. Buscar revolução se divertindo no caminho.